Graça e paz, irmãos, que a bênção, a paz e a alegria do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua vida permaneça. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje nós vamos ver o capítulo 24 de Jeremias, que fala sobre a visão dos dois cestos de figos, que diz assim: Então Yahvé mostrou-me dois cestos de figos colocados diante do templo do Senhor. Isso ocorreu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Iêoanilru, Ben e Joaquim, Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesões e artífices. Um dos cestos continha figos muito bons, como os que amadurecem logo no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins, amargosos e intoleráveis ao paladar. Então Yahvé me indagou: Que vês, Jeremias? E eu respondi: Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são insuportáveis. Então o Senhor dirigiu a mim a sua palavra e me revelou. Assim dizia Yahvé, o Deus de Israel: Considero como esses bons figos os deportados para Judá, os deportados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos caldeus, os babilônios, a fim de prover-lhes o que é bom. Fixei meus olhos sobre eles para o seu bem, e os trarei de volta a essa terra, e os edificarei e não os demolirei, plantarei e não os arrancarei mais. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Todavia, como se procede com os figos ruins e intragáveis, diz Yahvé, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá, com seus príncipes e líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra. Para todos os lugares para onde eu os banir, eles se tornarão um exemplo de grande humilhação, objeto de ridícula vergonha e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e as doenças epidêmicas, até que sejam exterminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Assim diz a palavra do Senhor. Aqui nós vemos o texto em que já Nabucodonosor já fez a primeira invasão em Jerusalém. Essa é a primeira invasão. Nós vamos ter mais duas invasões, mas essa primeira invasão, Nabucodonosor separou o que havia de melhor em Jerusalém, separou os príncipes, os líderes, os artífices, os artesões, aqueles que tinham valia para ele no seu reino, os que serviriam para o trabalho, para ajudar o crescimento do seu reino. Esses vão ser levados primeiros, são os primeiros a irem. E entre eles, queridos, estão Daniel, está Misael, está Azarias, e conhecidos, mais conhecidos talvez por vocês, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses também foram levados nessa primeira leva para a Babilônia, e como nós conhecemos a história, eles se recusam a comer da comida da mesa do rei e se dedicam a comer apenas legumes e pães, e depois de 3 anos se alimentando assim, se alimentando sem comer das provisões da mesa do rei, porque as comidas da mesa do rei eram comidas sacrificadas a ídolos, e eles se recusaram a comer essas comidas. Eles foram encontrados como os mais sábios entre todos que foram levados e entre todos que estavam no reino da Babilônia. De todos os cativos, eles eram os mais sábios, 10 vezes mais sábios do que os outros. E Daniel vai assumir o governo da Babilônia e vai governar junto com Nabucodonosor, e os outros três também vão assumir papel de destaque no reino, papel de autoridade no reino, junto com Daniel. E isso tudo porque eles se dedicaram, voltaram os seus corações para o Senhor e se dedicaram ao Senhor, não se deixaram contaminar com as comidas, com as iguarias da Babilônia, não deixaram que os seus olhos ficassem olhando para as riquezas, para as benesses que haviam no reino, mas olhassem para o Senhor. Eles olharam para o Senhor e fixaram seus olhos no Senhor, e só o Senhor temeram, e só o Senhor buscaram, e por isso foram encontrados entre todos como os mais sábios. Juntamente com eles, nós vamos ver que o texto vai dizer que todos aqueles que foram levados para o cativeiro nessa primeira leva, o Senhor os levou, o Senhor permitiu que eles fossem levados, porque o Senhor os levou para dar a eles um coração novo, para dar a eles um coração temente somente a ele, um coração que amasse somente a ele. Diz o texto assim: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então o Senhor os levou. O Senhor fixou os olhos sobre eles para o seu bem. O Senhor permitiu que eles fossem levados para o bem deles mesmos, porque se ficassem em Jerusalém, seriam também atingidos pelas pragas, pela devastação, pela miséria e por todas as coisas que aconteceram em Jerusalém. Mas quando esses homens e essas mulheres que foram levados primeiros para a Babilônia, eles são alvo do olhar benéfico de Deus, do olhar bom de Deus. Deus está olhando por eles, Deus está atento às suas vidas e Deus os levou para os poupar, para poupá-los da desolação, da desgraça, das doenças, da espada. E Deus os levou então para que eles fossem um remanescente fiel, para que ele pudesse depois trazê-los de volta a Jerusalém. Pudessem trazê-los de volta, como diz o texto, o Senhor os traria de volta à terra e não os arrancaria mais, os plantaria. Diz assim: eu os edificarei e não os demolirei, plantarei e não os arrancarei mais. Então, o Senhor traria-os de volta para Jerusalém, traria-os de volta para Judá, e eles seriam uma bênção na presença do Senhor. E nós sabemos que entre esses também foram Neemias, foram Esdras, todos estavam entre eles, e depois esses vão voltar e vão edificar Jerusalém. Esdras vai edificar o templo, vai edificar o altar do templo do Senhor, que foi destruído. Neemias vai reedificar os muros. E esses homens serão fundamentais para a restauração do reino que foi devastado. Então o Senhor os levou, mas os levou para o seu bem e para fazer-lhes o bem, para depois trazê-los e trazê-los para serem uma bênção na sua presença, porque eles voltariam tendo Deus como único Senhor das suas vidas, eles encontrariam em Deus no exílio uma proteção, um amor, uma entrega, e eles se dedicariam somente ao Senhor e não se deixariam levar pelos deuses da Babilônia, não se deixariam encantar pelas riquezas da Babilônia, mas voltariam-se para o Senhor, voltariam os seus olhos para o Senhor, e seria o remanescente fiel do Senhor no exílio. Então, nós precisamos estar atentos e olhar para esse texto, queridos, E a outra parte diz que uns textos, do texto dos outros cestos de figos, que eram os figos ruins, os figos que eram intragáveis. Os figos intragáveis eram aqueles que tinham ficado, entre eles Zedequias, rei de Judá. O Senhor diz assim: todavia, como se procede com os figos ruins, intragáveis, disse Javé, do mesmo modo tratarei com Zedequias, rei de Judá, com seus príncipes e líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei alvo de terror e de desgraça diante de todos os reinos da terra. Não adianta nada, não adiantou nada eles terem ficado. Eles acharam que porque ficaram, e Zedequias, porque assumiu o trono no lugar do seu irmão, ele achou que ele estava por cima, que ele estava sendo bem tratado por Nabucodonosor, mas na verdade não tinha nada de bom. Nabucodonosor estava apenas usando para fazer aquilo que era a sua vontade. E a sua vontade era que eles pagassem tributos altíssimos à Babilônia, e se não pagassem, seriam novamente invadidos, como foram, porque não conseguiram pagar os tributos e ainda tramaram contra a Babilônia. A Babilônia vem contra eles e os destrói completamente. Então, o Senhor está dizendo aqui: eu farei deles uma desgraça, por onde quer que forem, eles serão vistos e serão vistos e tidos como uma desgraça diante do Senhor. Não adianta nada às vezes a gente acha que porque permanecemos, que porque passamos por uma situação de adversidade e sobrevivemos e permanecemos onde estamos, às vezes a gente acha que isso é o melhor, mas nem sempre é o melhor. O melhor é sempre fazer a vontade do Senhor, seja ela qual for. Se a vontade do Senhor é que nós vamos para o exílio, então vamos para o exílio. Se a vontade do Senhor é que nós fiquemos, então que nós fiquemos, mas que nós fiquemos segundo a vontade do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para ter um coração que é um coração totalmente voltado para o Senhor. Porque não adianta nada ter um coração altivo, um coração orgulhoso, um coração que não teme ao Senhor, que não ama ao Senhor com toda a inteireza, com toda a integridade e com toda a força, com toda longevidade. Não adianta nada ter um coração que não teme ao Senhor mesmo. Nós precisamos de coração. O Senhor está à procura de homens e de mulheres que têm um coração quebrantado, um coração que o louva, um coração que teme o Senhor, que teme o seu nome, que teme a sua presença, que o ama acima de todas as coisas, assim como ele encontrou naqueles que foram levados para a Babilônia na primeira leva que Nabucodonosor fez. Eles foram tidos e levados, à primeira vista, foram como derrotados. Eles foram como derrotados para a Babilônia, porque estavam sendo levados cativos. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam indo porque o Senhor estava permitindo que eles fossem, para que eles fossem salvos, para que eles fossem abençoados pelo Senhor e tivessem no exílio uma experiência com o Senhor, tivessem os seus corações quebrantados, tivessem os seus corações voltados para o Senhor e só o Senhor adorasse, só o Senhor cultuasse. Nós precisamos estar atentos a isso, queridos, porque Deus, ele é o Deus de perto e ele é o Deus de longe também. Ele não abençoa só os que estão em Jerusalém, ele abençoa também os que estão fora de Jerusalém. Ele abençoa a todas as pessoas que têm um coração que teme o seu nome, esteja eles onde estiver, esteja eles fazendo o que estiver fazendo, ele os abençoa. Não importa se estão na Babilônia ou se estão em Jerusalém, se estiverem fazendo a sua vontade, o Senhor os está abençoando, o Senhor os está guardando e os está protegendo. Deus protege a todos aqueles a quem Ele ama e a todos aqueles que amam o seu nome, que amam a sua pessoa, que tem nele como Deus, Senhor e Salvador das suas vidas e que não desanimam diante de qualquer situação e de qualquer dificuldade. Daniel, Ananias, Azarias e Misael foram para a Babilônia, mas na Babilônia não se deixaram contaminar e por isso se tornaram homens de destaque na Babilônia, homens que cativos, cativos que tinham posição de autoridade, porque eles temeram ao Senhor, eles adoraram ao Senhor, eles tiveram o coração completamente voltados para o Senhor, eles não se deixaram seduzir pelas coisas do reino da Babilônia, mas olharam apenas para o Senhor e propuseram nos seus corações adorarem apenas ao Senhor e servir apenas ao Senhor. E por isso eles vão ser homens abençoados pelo Senhor e homens estratégicos no reino de Nabucodonosor para fazer o bem para os outros judeus, para fazer o bem aos outros cativos, porque eles, como posição de autoridade que tinham, eles abençoavam também os outros cativos, eles protegiam os outros cativos que não tinham a mesma posição que eles, que estavam em posição de escravos, por exemplo, que eram escravos, eles protegiam e eles lutavam para que eles tivessem melhores condições de trabalho e todas essas coisas que pode ser feito com a pessoa que está em posição de autoridade num reino poderoso como o reino da Babilônia. E que eram homens de confiança de Nabucodonosor. Nabucodonosor, o reino mais poderoso da terra naqueles dias, ter nos cativos de Judá homens de confiança e homens de sua inteira confiança e de sua total, do seu olhar, da sua benevolência, do seu favor, ter neles homens em que ele confiava inteiramente para fazer, para colocar nas mãos deles aquilo que tinha que ser feito no reino da Babilônia, riquezas e toda sorte de coisas que tinham que ser resolvidas passava pelas mãos dele. Daniel era o segundo homem no reino da Babilônia, era o segundo depois de Nabucodonosor. Tinha Nabucodonosor e depois era ele. Ele era o segundo homem. Aquilo que ele falava estava falado. Só não permanecia como verdade a fala dele se Nabucodonosor falasse algo contrário à sua vontade. Mas Nabucodonosor tinha nele toda a confiança e tinha nele toda esperança, porque sabia que ele era fiel, ele era um servo temente a Deus, ele dava testemunho do Senhor, ele dava testemunho do seu Deus, e ele era obediente e temia ao seu rei, temia a Nabucodonosor, não fazia nada que contrariasse a vontade de Nabucodonosor. Nós precisamos ter sempre o nosso olhar atento, queridos, para aqueles que governam sobre nós. A palavra do Senhor diz que toda autoridade provém do Senhor. A autoridade de Nabucodonosor era uma autoridade que provinha do Senhor. Então, os exilados, Daniel e os seus amigos e outros tantos, Mardoqueu, depois nós vamos ver a sua sobrinha Esther, nós vamos ver outras pessoas também ao longo de todo o exílio, expressando respeito e subserviência ao rei, não se colocando acima da autoridade do rei, antes, pelo contrário, sendo submissos à autoridade daquele que tinha autoridade. Nós precisamos estar atentos. Neemias era copeiro do rei, E como copeiro do rei, ele dizia sempre: viva o rei para sempre. Mas dizendo viva o rei para sempre, ele obteve do rei autorização, obteve do rei autorização para voltar para Judá, obteve do rei auxílio para a reconstrução do templo, madeira e toda sorte de ajuda que ele precisou, ele conseguiu do governante, porque ele era um servo fiel e um servo em quem se podia confiar. Nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos ser pessoas em quem nossas autoridades possam confiar. Nós precisamos ser pessoas leais, pessoas fidedignas, pessoas que não tramam pelas costas, pessoas que não façam nada que não seja aquilo que está sendo mandado fazer e do jeito que está sendo mandado fazer, para que nós possamos experimentar a bênção do Senhor e experimentar a bênção daqueles que governam sobre nós também. Então, meus irmãos, nós precisamos ser parte do cesto de figos bons, do cesto de figos que são gostosos ao paladar, porque esses, mesmo sendo levados para o cativeiro, são levados para o cativeiro para o seu próprio bem. Eles foram levados para o cativeiro para que Deus pudesse fazer-lhes o bem. E Deus fez-lhes o bem. E Deus os abençoou e Deus os trouxe de volta a ajudar. E eles foram instrumentos fundamentais para a reconstrução do reino, para a reconstrução do templo, para a reconstrução de tudo quanto havia sido destruído. Eles vão ser fundamentais para trazer de volta os utensílios do templo que foram saqueados. O templo foi saqueado e todos os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, mas isso tudo será devolvido por causa da fidelidade deles ao reino. A fidelidade deles vai fazer com que os governantes olhem para eles e confiem neles e saibam que eles sabem que temeram ao Senhor e obedeceram, foram obedientes, e como os servos obedientes mereciam total atenção, total atenção mesmo das suas partes, e eles observavam a sua obediência e por isso devolveram a eles tudo o que lhes pertencia, para que eles trouxessem de volta à casa do Senhor os utensílios sagrados e pudesse então a casa do Senhor ser novamente mobiliada, ser reedificada e ser mobiliada com os objetos que Arão havia consagrado no deserto. Esses objetos eram os mesmos objetos que Arão havia consagrado no deserto. E esses objetos então foram trazidos de volta à casa do Senhor, e na casa do Senhor permaneceu até o dia que o Senhor quis, até o dia que o Senhor desejou que eles ali ficassem. Então, meus queridos, nós precisamos estar atentos e olhar para a palavra do Senhor e aprender com a palavra do Senhor, e nós precisamos fazer parte do reino que faz a vontade do Senhor, que ama ao Senhor, que teme ao Senhor, que adora ao Senhor acima de todas as coisas, que tem Deus como propriedade exclusiva, como propriedade não, porque ninguém tem Deus como propriedade, né? Mas tem em Deus como seu Senhor e Salvador, para que confie apenas no Senhor e nele espere e nele confie em todos os dias das suas vidas para experimentarem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é feita para todos aqueles que temem ao Senhor e amam ao Senhor e obedecem ao Senhor, obedecem à sua lei, obedecem à sua palavra. Que nós possamos, em nome de Jesus, sermos obedientes e sermos tementes ao Senhor, andarmos na presença do Senhor e esperar a vontade do Senhor ser feita, fazendo aquilo que é agradável a Deus, aquilo que é agradável ao Senhor aquilo que agrada ao coração de Deus, porque nós precisamos estar atentos para fazer a vontade do Senhor e esperar somente no Senhor, porque do Senhor provém todo bem. O Senhor é a nossa fonte de esperança, bem e satisfação. Nele nós podemos esperar, e nele nós podemos confiar, e nele nós podemos confiar totalmente e esperar totalmente, porque Deus nunca decepciona, Deus nunca nunca nos leva a uma posição de vergonha, nunca nos coloca numa posição de vergonha, antes, pelo contrário, ele faz com que nós possamos estar na presença do Senhor, e estando na presença do Senhor, vivermos uma vida que lhe seja agradável, uma vida que lhe seja agradável mesmo, uma vida que lhe seja totalmente confiável, uma vida que lhe seja entregue e que dependa somente dele, que confie somente nele, que espere somente nele. E que espere das mãos dele tudo quanto necessita, porque das mãos do Senhor provém todo bem, e das mãos do Senhor devemos esperar todo bem, e das mãos do Senhor vem todo bem que precisamos, tudo quanto necessitamos provém do Senhor, e nele nós devemos esperar, e nele somente nós devemos confiar. Que você possa ser parte, eu oro e espero que você seja parte dos cestos de figos bons, para que a sua vida seja uma vida especial para o Senhor, onde o Senhor tem os seus olhos voltados para ti e não seja um motivo de escândalo para o Senhor e para aqueles que olham para você. Volte para o Senhor. Se você está numa posição de que não está andando na presença do Senhor, não está temendo ao Senhor, não está sendo obediente ao Senhor, olhe para o Senhor, volte hoje para o Senhor e anda na presença dele e deixa ele conduzir a sua vida, e deixa ele dirigir a sua vida e deixa ele fazer aquilo que ele tem proposto no seu coração para você. Porque ele tem o melhor para você, ele tem o melhor para a sua vida, ele tem vida e vida em abundância para você. Então, confia no Senhor, espera nele, o mais ele fará. Confia, confia mesmo no Senhor, porque ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus, que você seja como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que temem ao Senhor, e ao mesmo tempo sejam obedientes às autoridades, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor para as nossas vidas, para as suas vidas. E recebam do Senhor o pagamento, o retorno da sua obediência. E o pagamento da obediência dedicada ao Senhor e dedicada àqueles a quem o Senhor colocou, estabeleceu como autoridade sobre as suas vidas. É o bem, é o retorno a Jerusalém, é o retorno à terra prometida, é o retorno à casa, é o retorno àquilo que perdeu por um tempo, ficou longe por um tempo, mas voltará e será plantado e não mais será arrancado, permanecerá para sempre. Nós seremos, tem um reino que está sendo preparado para nós, e esse reino nós seremos plantados nele para sempre, e é o reino do Senhor, o reino de esperança, de paz, de alegria, e nesse reino nós precisamos fixar os nossos olhos e voltar as nossas atenções. Porque esse reino está próximo de se consumar, e se consumando, nós precisamos estar nele, nós precisamos fazer parte dele. Quando ele se consumar, quando se ouvir a voz, eis o noivo, nós precisamos estar prontos com as nossas lamparinas prontas para encontrar com o noivo e adentrar para o reino, pelas portas do reino que está sendo preparado para nós desde a fundação do mundo. Nós precisamos estar prontos para entrar pelas portas do reino que o Senhor conquistou para nós através da sua morte na cruz e da sua ressurreição e ascensão à presença do Senhor. Porque ele, quando levou, ele subiu aos céus, ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. A uns ele constituiu para pastores, outros para profetas, outros para mestres e outros para outras funções, mas cada um de nós temos uma função no reino do Senhor e nós devemos desempenhar essa função de acordo com a vontade do Senhor, temendo ao Senhor, amando ao Senhor, observando a sua palavra e esperando somente no Senhor e do Senhor o retorno para as nossas vidas. Porque do Senhor é que provém todo o bem, é das mãos do Senhor que nós vamos receber o pagamento. Não espere retorno de homens, não espere retorno daqui da terra, não busque retorno aqui na terra, não espere reconhecimento aqui na terra, mas espere ser reconhecido no céu, para que. Não adianta nada quando os discípulos foram enviados pelo Senhor Jesus para fazer a obra. Lembra quando eles voltaram felizes e dizendo ao Senhor: Senhor, nós os demônios nos submetiam, nós curamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos toda sorte de milagres. Jesus vai dizer para eles: olha, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós precisamos nos alegrar, queridos, não por causa daquilo que fazemos aqui na terra, mas nós devemos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque no dia que o Senhor voltar, só se adentrará ao céu, só se adentrará pelas portas do reino, aqueles cujos nomes foram encontrados escritos no livro da vida. Que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você for parte dos cestos de figos bons, o seu nome estará escrito no livro da vida. Mas se você for parte do cesto de figos ruins, o seu nome não estará escrito no livro da vida. Mas hoje ainda é tempo de mudar, ainda é tempo de transformar, ainda é tempo de mudança para você, ainda é tempo de mudança para todos nós, porque o Senhor ainda não voltou. É tempo de voltarmos para o Senhor e voltarmos as nossas vidas para o Senhor e confiarmos única e exclusivamente no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós e Ele tem vida e vida com qualidade para nós. Ele pode hoje mesmo escrever o seu nome no livro da vida. Basta você voltar-se para ele, voltar-se de todo o coração. Um coração quebrantado não rejeita o Senhor. Um coração rendido o Senhor não rejeita. Então, volte o seu coração, quebrante o seu coração e deixa Deus fazer a sua vontade na sua vida. Deixa Deus fazer aquilo que está proposto no coração dele, está descrito na sua palavra, na sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você possa ser encontrado escrito no, com o nome escrito no livro da vida e ouvir o seu nome sendo chamado, para que você possa ouvir da boca do Senhor: vinde benditos de meu Pai, porque possuís por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Assim nós possamos caminhar, assim nós possamos andar e assim nós possamos trilhar todos os dias da nossa vida completamente esperançosos no Senhor, confiados no Senhor e tementes ao Senhor, e esperarmos apenas no Senhor e nele confiarmos e dele esperarmos todo bem, porque todo bem procede do bem, do Pai das luzes. Todo bem procede do Pai das luzes, e Deus é o Pai das luzes, e Ele tem toda sorte de bens para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Que nós possamos confiar no Senhor, e nele esperar, e nele confiar, e nele descansarmos, na certeza de que a nossa vida será mais do que vitoriosa, porque Ele é o Senhor, Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. E que o Senhor te dê um coração temente a Ele, um coração totalmente voltado para Ele, e que Ele seja o seu Deus, e que se você seja o seu servo para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que a doce e maravilhosa vontade do Pai, do Filho e do Espírito seja com você, e com você permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus.